Fala galera, aqui é o Ari e estamos iniciando mais um episódio do nosso podcast Mana Delver. No episódio de hoje a gente vai falar aí sobre um dos formatos mais queridos pelos jogadores de Magic, que é o formato selado. Eu convidei duas pessoas e a gente vai bater um papo legal aí, introduzindo o formato para quem não conhece, dando algumas dicas bem importantes aí para quem é iniciante. E antes da gente iniciar esse bate-papo, eu gostaria de passar rapidamente aqui pelos recadinhos. O primeiro recado que eu tenho é referente ao Magic Fest, que aconteceu agora, recentemente. E no episódio anterior, que eu gravei aí com o Gabriel Gonzalez, contando como é que foi a migração dele do Pauper para o Modern, ele comentou que estava bem ansioso, né, para jogar o primeiro GP dele. Então eu acabei encontrando ele lá no Magic Fest e pedi para ele mandar um áudio compartilhando aí como é que foi essa experiência dele. Então bora ouvir aí o que o Gabriel tem a nos dizer. Saudações navegantes, aqui quem está falando é Gabriel Gonzalez da Cards Realm. Estou gravando esse áudio para falar um pouquinho sobre minha experiência no GP de São Paulo. Primeiro quero dizer que foi uma das experiências mais incríveis que eu tive como jogador de Magic, como apreciador do jogo como um todo. Ter a oportunidade de encontrar muitos amigos, né, a galera dos podcasts, muitos jogadores profissionais. O Magic Fest realmente é uma festa do Magic com muitas possibilidades para troca de cartas, para compra, né, não só de cartas, mas de playmats, enfim. Foi uma experiência assim, extremamente impactante para mim, né? Quase 1.500 jogadores. Eu participei do selado, né, na sexta-feira, e do evento principal, né? O selado participei mais pela brincadeira mesmo, sou péssimo jogando selado, mas consegui me divertir muito, não fiz grande resultado, né? Era o single elimination que eles falam, né? Se você perdesse uma, tava fora. Mas eu consegui, enfim, abrir uma pool bacana, peguei o playmat da Kaia. E sexta-feira eu acabei decidindo mais para curtir o evento mesmo, conhecer as lojas, enfim, tirar foto com os jogadores. No sábado que começou, de fato, o GP, para mim, assim, foi a maratona, né? Foram 8 rodadas ao todo e, assim, a gente fica muito focado, de fato, em fazer os resultados. As partidas, assim, não, são praticamente consecutivas, com muito pouco tempo para você parar para lanchar, mas aí, enfim, eu já estava preparado. Escutei até as recomendações do MP, do Hack dos Cash, né? De levar um lanche, levar água, então isso fez toda a diferença, porque eu levei um garrafão de água, levei biscoito, barrinha, e fiz 5-3, né? Por uma partida eu não fui pro Day 2, enfim, foi uma experiência assim, inesquecível, né? Jogar contra jogadores muito competentes, com vários decks, né? Pra vocês terem uma ideia, mais ou menos, eu enfrentei 3 decks de Fênix, né? Nessas partidas todas, e perdi para 2 Fênix e perdi para um Burn. Né, contra eu jogo de humanos e são matches que são mais complicadas mesmo, principalmente depois do game 1, né, que a gente quase sempre tem o sideboard, né, usando a Blood Moon, e isso acabou travando muito o meu jogo, mas enfim, acredito que isso foi só um detalhe, porque foi meu primeiro GP, enfim, participei de todos os momentos possíveis, troquei cartas, comprei muita coisa bacana. Acho que o Magic Fest, ele cumpriu o propósito dele de ser realmente um grande encontro para todos nós que somos apaixonados pelo Magic, né? E a comunidade do Modern, como a gente até falou no outro programa, né? Ela compareceu em peso, enfim, assim, você tem a oportunidade de conhecer muita gente que ama o formato, né, que tem uma grande inspiração, os jogadores profissionais lá estavam todos dispostos a tirar foto, né, o pessoal de cosplay, né, então tudo isso foi assim, uma experiência muito inesquecível. Quero agradecer a todo mundo, enfim, que participou. Fiquei muito feliz de encontrar todos os produtores de podcast lá, o Eli, o Ari, o MP, o Vini do MTGC. Para mim, a Magic Fest, como o primeiro GP, foi inesquecível. Mesmo não conseguindo ir pro dia 2, mas me demonstrou que jogar o Magic competitivo é muito, muito bacana mesmo. Forte abraço, galera. Espero todos vocês no próximo ano que tiver um Modern lá pra gente se encontrar e jogar juntos. Um abraço. Vamos que vamos. Bom, é isso aí. Essa foi a experiência do Gabriel. Agradeço mais uma vez aí por ele ter compartilhado com a gente. E o Magic Fest realmente foi bem bacana. Eu tive a oportunidade de aparecer lá um dia. Foi tudo muito rápido. muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. É claro que o evento teve alguns problemas de organização, né? A gente viu aí alguma parte da comunidade relatando alguns problemas, mas no geral o evento foi bem sucedido, a comunidade fez a parte dela, os jogadores do Modern apareceram lá em grande número, os produtores de conteúdo também estavam lá, interagindo com as pessoas. E ainda sobre o Magic Fest, eu gostaria aqui de compartilhar dois artigos. O primeiro dele foi escrito pela Mariana Fontoura e está lá no Cards Helm, inclusive a Cards Helm aí que é parceira nossa, sempre aí com bastante artigos interessantes, né? Já falei para vocês. E o da Mariana, ela conta como que foi participar do GP, né, pela primeira vez também. E ela foi premiada, né, ela conta aí com detalhes num artigo, que ela foi premiada por ser a mulher mais bem classificada no evento principal de Modern. Então, recomendo a leitura aí pra vocês. Ela acabou fazendo Day 2 também, então ela teve uma ótima estreia aí, né, para um primeiro GP. E eu estarei deixando o link aí do artigo na descrição do episódio. Outro artigo que eu também deixarei o link é um resumo que o Juliano fez lá na Liga Magic, contando sobre os principais eventos que rolaram no Magic Fest e resumindo aí também como é que foi o evento principal. Ele fala ali do MCQ também, né? Contou com 512 participantes. Ele nos mostra também um metagame breakdown do dia 2 do GP, né? Então a gente sabe aí que no dia 2 o Wizard Fênix foi o deck mais se classificou, seguido aí do Grixis Shadow, e também tem a lista de todos os decks aí que fizeram top 8, inclusive parabéns ao campeão Marlos Batista Ferreira, que acabou ganhando o GP jogando de Tron e fazendo a final contra Humanos. Então é isso aí, Marlos, parabéns aí pela conquista, um ótimo resultado, e o Caneco ficou aqui no Brasil, né? Isso é muito importante também. Então é isso, tem bastante conteúdo aí sobre o GP. E o segundo ponto que eu gostaria de comentar aqui na seção de recadinhos é referente ao Mythic Championship, que ocorrerá essa semana, agora, dos dias 26 a 29 de abril em Londres. O que esse evento em Londres tem de tão importante? É nesse evento que eles irão finalmente testar o London Mulligan. O London Mulligan, que foi anunciado em fevereiro, e assim, só para contextualizar, né, quem não tem ideia do que é o London Mulligan, basicamente ele funciona dessa maneira: você irá comprar 7 cartas toda vez que mulligar. Então, por exemplo, se você mulligar a 6, você compra 7 cartas novamente, escolhe uma e coloca no fundo do grimório. Se você mulligar a 5, você vai comprar 7 cartas de novo, só que daí agora você coloca 2 cartas pro fundo do grimório. Mas, no geral, né, você diminui a desvantagem de quem moligou e tem que começar o jogo aí com menos cartas em relação a quem não moligou. O London Mulligan ele já está implementado no Magic Online desde o dia 10 de abril, onde os jogadores estão testando esse novo sistema em todos os formatos que tem na plataforma. E enquanto a Wizards está coletando massa de dados para analisar a nova regra com mais calma. Enfim. Vai ser nesse final de semana, então, que toda a comunidade vai ter a oportunidade de ver o London Mulligan em ação, lá em Londres. É um campeonato expressivo e num formato com decks poderosos como é o Modern. Com certeza será um evento muito importante, então é bacana a gente acompanhar, porque esse campeonato aí, ele poderá influenciar na decisão da Wizards de mudar ou não uma regra que é tão importante no Magic, que é o Mulligan, né? Então, por conta dessa importância aí, eu acabei pedindo pro tio Vini, do Cabrito Montês, ele que joga Magic online com muita frequência, para nos mandar um áudio também aí e contar a opinião dele sobre o novo sistema de Mulligan. Então, bora ouvir aí a opinião do tio Vini. Eu tinha uma opinião sobre o London Mulligan. É diferente de boa parte da galera. Eu dizia que London Mulligan seria uma das melhores coisas que aconteceriam para o Magic, especialmente o Magic profissional, porque tiraria um pouco da variância, deixando o Magic um pouquinho menos dependente de sorte. Eu sei que muita gente fala, mas vai beneficiar deck e combo. Entretanto, em uma melhor de três, vai acontecer também o fato de este deck sofrer mais hates, os hates poderem vir com uma frequência maior na mão dos decks as quais você vai combater. E depois que o London Mulligan entrou no MOL, comecei a jogar, essa minha opinião foi ratificada. Eu, por exemplo, como jogador de Tron, realmente ficou bem mais fácil para as peças do Tron serem juntas, né? Mas eu percebi também que decks que eu normalmente ganharia ou que eu teria menos dificuldade conseguem achar seus rates mais fáceis nos games 2 e 3, o que torna a minha vida um pouco mais difícil. Então, no geral, eu acho que equilibrou, ficou bacana para os dois lados, né? Então, mesmo com a narrativa da galera dizendo, nossa, London Mulligan é complicado, vai acabar com o Magic, eu ainda falo que vai ser uma das melhores coisas que vai acontecer com o Magic, porque vai tirar um pouco do lance sorte. A única ressalva que eu faço é com relação à Best of One, né? A melhor de um. Na melhor de um, eu acho que não é benéfico. Como a gente não tem os games 2 e 3 para equilibrar uma match, pode ser que os combos sejam sim bem mais beneficiados. É isso aí. É isso aí, essa é a opinião do Tio Vini. Um abraço aí, Tio Vini. Obrigado aí por topar mandar esse áudio pra gente e compartilhar a opinião aí com todo mundo. Aí também eu gostaria de indicar um artigo que foi escrito na Liga Magic pelo Thiago Duarte, que é um jogador de Legacy, e ele jogou aí 80 partidas, né, no Magic Online também. E ele conta aí qual que é a opinião dele. E resumindo aqui o artigo, ele chegou a jogar com alguns decks, né? Ele não jogou só com um deck, ele jogou com alguns decks diferentes. E ele acha que ainda é cedo, né, para ter uma conclusão definitiva, já que foram apenas 10 dias de testes, né? Ou ele fez 80 jogos, mas ele percebeu uma diminuída dos combos, né, decks combos aí no Legacy. E ele comenta que uma das vantagens da nova regra é aquilo de diminuir os não jogos por conta de Mulligan, né? Então ele acabou vendo aí como positivo esse ponto. Os Mulligans estão menos punitivos e os jogos acabam se tornando mais competitivos e dependendo menos de sorte. Mas isso é só um resumo, o artigo está bem completo. Então eu vou deixar o link aí para vocês também e recomendo demais essa leitura aí para vocês, beleza? Então é isso, bora começar esse bate-papo sobre selado. Estou aqui com os nossos convidados, Matana e Pinato. Primeiramente, muito obrigado aí por aceitarem bater esse papo aqui sobre esse lado. E sejam muito bem-vindos ao podcast aí. Valeu, Ari. Sempre um prazer, né, participar aí do podcast. Prazer estar aqui, Ari. Obrigado pelo convite. Então, galera. Então, eu costumo pedir para os convidados se apresentarem, né? Falarem de onde são, contar um pouquinho da história com o Magic. E eu acho que seria interessante se vocês pudessem fazer uma breve apresentação aí. Eu vou até pedir para vocês contarem também um pouco assim de como que é a relação de vocês com o formato selado. Fala, galera, tudo bem? Meu nome é Pinato, é o sobrenome. Eu jogo Magic desde sexta edição. Comecei sempre ter um interesse maior por limitado. Joguei mais forte draft na edição de M14 para frente. E é o formato que eu mais gosto. Então a galera já me conhece aí por isso e por isso também veio o convite do Ari. Eu agradeço demais estar aqui hoje falando sobre o formato. O Matana também, se puder aí se apresentar para a galera, apesar dele já ter passado aí por vários podcasts aí comigo, mas se apresenta aí para quem ainda não te conhece. Beleza, fala galera, tudo bom? Para quem ainda não me conhece, meu nome é Ricardo Matana. O pessoal me conhece como Matana, então é o meu sobrenome. Jogo Magic desde 1999, então já faz bastante tempo, desde perto ali do lançamento de Legado de Urza. Atualmente eu jogo bastante Pauper, né, quem me conhece até pelo canal Stomp, né, que eu publico alguns conteúdos sobre Pauper. Jogo bastante Pauper, mas gosto também de me aventurar no Limited, principalmente no selado e também em drafts. Estou sempre marcando presença nos pré-releases, enfim. O Limited ele acaba tendo também uma presença muito grande aqui na minha vida de jogador de Magic. De bola, então eu comentei com vocês, né, que uma das ideias desse episódio era fazer uma introdução ao selado para as pessoas que ainda não tiveram contato com o formato, né, ou que tiveram pouco contato. Acho que esse é um dos objetivos aí. E eu sei que agora com o Magic Arena muita gente está tendo a oportunidade, né, de conhecer os formatos limitados. parece que as coisas acabaram ficando mais acessíveis aí com a Arena. Mas, assim, eu ainda acho que o mais comum é a galera conhecer o Magic através do formato construído. É, não sei se vocês concordam, mas, assim, eu acho que é válido a gente explicar, né, para esses ouvintes aí, que raios são esses formatos selados, limitados e construídos, né? Deixar bem claro para eles a diferença de um para o outro, né? E eu vou deixar essa tarefa aí na mão do Matana, e depois, se o Pinato quiser complementar com alguma coisa aí, fiquem à vontade. Beleza, Matana? Não, tranquilo, vamos lá. É assim, vou explicar bem resumidamente, né, de uma maneira muito simples, né? O selado, que é o formato que a gente vai comentar bastante no podcast de hoje, nada mais é do que um formato em que você recebe 6 boosters, abre esses boosters e tem que montar, né, um baralho de pelo menos 40 cartas com as cartas que você abre. Lembrando que os terrenos básicos você pode adicionar no deck, não precisa necessariamente abrir ele nos seus boosters. Agora, todas as demais cartas que não sejam terrenos básicos vão ter que ser que você abriu nos boosters. Né? Normalmente, o que acontece? Ou você joga com 6 boosters de uma mesma edição, ou normalmente, quando há algum bloco, você acaba jogando com boosters variados, né? Sempre um pouco de cada uma edição do bloco. Mas, normalmente, acho que de uma forma bem resumida, esse é o selado. Beleza. E, assim, apesar do episódio de hoje ser focado no selado, né? Eu sei que o Pinato joga bastante draft aí, com frequência no MOL. Inclusive, eu sempre vejo ele lá no topo do ranking das ligas. E eu queria, assim, baseado nessa sua experiência, saber de você quais são as principais diferenças, né, e semelhanças entre o draft e o selado. O Matano explicou um pouquinho do selado. Beleza, Ari. A diferença do draft é que o draft você só tem 3 pacotes, né, e você tem uma rotação que acontece com essas cartas. O que é a ideia? Assim, o produto final do draft vai ser muito melhor, e é um deck muito mais coeso do que o do selado. O selado, enquanto você tem você espera só a sorte de você abrir algumas cartas legais, você conseguir juntar a sua estratégia, no draft você consegue selecionar as cartas. Então você consegue ter um deck muito mais consistente, né? E a favor daquilo que você quer fazer. Ah, bem legal. Até comentei com vocês, né, em outra conversa que a gente teve aí, que eu tinha uma impressão um pouco diferente disso. Eu achava que o selado, por você ter mais boosters, né, uma quantidade maior, você acabaria montando um deck mais consistente. Mas é interessante, porque às vezes quem tá ouvindo e não tem essa experiência tinha essa mesma visão que eu tinha também, talvez. Acho que é isso. A gente explicou aí, fez uma breve introdução, né, ao que é o formato. Quando o Matana explicou ali o que era selado, ele citou algumas regras, né? A primeira delas é que a gente tem que montar um baralho com 40 cartas. Então, só para finalizar essa parte assim, de introdução ao selado, eu acho que é importante também a gente citar mais algumas regrinhas básicas que todo mundo tem que saber, né, antes de jogar um evento selado. A primeira delas, aí, como o Matana falou, é essa de ter no mínimo 40 cartas. A gente sabe que não existe um número máximo, né? Você pode montar um deck com todas as cartas que você tirar lá, vai ficar uma porcaria, mas o importante é ter no mínimo 40 cartas, né? E você pode levar os terrenos básicos, né? Você pode usar o terreno básico, não precisa sair desses 6 boosters, então você não tem uma quantidade mínima de terrenos básicos, você pode usar a quantidade que você quiser. E os outros terrenos, né, que não são básicos, você só vai poder usar o que você tirou ali do booster. Outra regrinha básica é que a gente não tem, né, a restrição de 4 cópias de uma carta, igual a gente tem geralmente nos formatos construídos, né? Então, se você tirar 7 cópias de uma carta, ou 6 cópias de uma carta aí nesses boosters, você pode usar ela, né? E muitas cartas, às vezes, têm sinergia. A gente estava comentando aí também que tem algumas cartas aí que tem esse tipo de benefício, né? Se você utilizar mais de 4 cópias. Bom, eu vou mostrar uma situação de jogo que já aconteceu comigo, jogando o Magic Origins, né? Nós tínhamos uma carta na edição que era uma criatura 2/2, um lobo, eu não me recordo o nome, mas que quando ele tivesse uma outra carta idêntica a ele, ele ganhava +1/+1. Então, se você tivesse 2 lobos, 2/2 em jogo, os dois ficaram 3/3. 3 lobos, os 3 ficariam 4/4. Né? Então, é uma situação bem, bem bacana, assim, de você ter a mesma carta diversas vezes. Na edição mais nova, que agora, tem uma criatura, que é uma mana genérica e uma azul, e ela é 1/3, vira, você tomba o topo do oponente, né? Ou o seu topo, do Grimório. Mas se você tivesse quatro deles em jogo, você consegue tombar uma quantidade maior. Então, é dessas cartas que são bem bacanas, assim, para desenvolver essa energia. Legal, né? Ela foge um pouco da regra do construído aí, você acaba experimentando essas situações inusitadas, diferentes aí. Não é tão raro acontecer isso. Eu até lembro aqui de um caso de Ixalan, né? Que a gente tem uma carta lá que era bem parecida a um vampiro, que quando você baixasse um dele, você poderia buscar por outros deles no Grimório também. Então, você acabava gerando um card advantage, né? Que você estava colocando uma carta no campo de batalha e estava buscando outra carta idêntica no deck. Isso gera bastante valor mesmo no limitado. Exatamente, essa carta era ótima no limitado de Ixalan. É muito bom, na verdade, porque você consegue com uma criatura comprar às vezes quatro cartas. Eu falo comprar porque você consegue tutorar, né, as mesmas cartas. Tu era muito legal porque, além de você ter essa habilidade de procurar mais criaturas, ele era um vampiro. E ser um vampiro na edição era muito bom, porque todas as cartas têm sinergia, né, com isso. É verdade, a gente vai falar um pouco disso mais tarde, né, na hora que a gente for falar de sinergias e mecânicas de cada coleção, assim. Mas a gente já pode adiantar que o Selado ele explora bastante isso mesmo, bastante a sinergia entre os decks aí. E essa coleção em específico foi uma coleção que tinha bastante tribos, né? Tinha piratas, dinossauros e vampiros. Foi bem legal mesmo. Foi uma que eu joguei até, um Selado joguei. Beleza. Continuando aqui com as regrinhas básicas, né? A gente vai falar um pouquinho de sideboard. Às vezes o pessoal acaba esquecendo, né? Mas assim, todas as cartas que você tira nos boosters você pode usar como sideboard. Você vai montar ali seu baralho ali com 40 cartas, mas aí todas as outras que você não utilizou, você pode utilizá-las como sideboard. E você também pode adicionar mais terrenos para sideboard, né? Não tem muita limitação sobre isso, não. Outra coisa também interessante, por exemplo, quando você está jogando um formato construído, você monta seu deck com 60 cartas, né, no mínimo. E se você montar o seu deck com 62 cartas, por exemplo, e mais 15 de sideboard, após o sideboard você vai ter que voltar com 62, né? Você vai ter que deixar 15 lá no sideboard. Então, agora no limitado isso é um pouco diferente. Você pode começar jogando com 42 cartas, por exemplo, e pós-sideboard ficar com 40 cartas. É isso mesmo, né, galera? Me corrija aí se eu estiver falando besteira, mas do que eu li é isso. Não, é isso mesmo, e até uma situação de jogo que pode ser relevante daí é se o oponente tiver, por um acaso, uma estratégia de mil, né? De tombar a carta do topo do seu Grimório. Então, se você perceber isso, se você tiver cartas úteis, né, para você colocar no seu Grimório, durante o sideboard, ou então mais terrenos também, você pode aumentar o tamanho do seu Grimório e assim atrapalhar com os planos dele, né? Uhum. Na verdade, assim, no construído você pode fazer isso também, né? Por exemplo, se você começou com 60 cartas, você pode jogar o pós-sideboard com 62. O que você não pode é começar com 62 e voltar com 60, por exemplo, né? Isso, correto. E no limitado a gente pode fazer isso, então acho que é importante. Eu acho que, no geral, essas são as regrinhas básicas, né? E acho que é o mínimo que cada jogador tem que saber aí antes de jogar o primeiro evento de selado, assim. E dando continuidade aqui ao nosso papo, a gente pode falar um pouco sobre os tipos de eventos que existem, né, de selado. Assim, na teoria, né, a gente pode reunir alguns amigos e cada um comprar 6 boosters, abrir, montar o deck e jogar. Mas na prática, eu acho que a maneira mais popular, assim, de se jogar um selado é no pré-lançamento de uma coleção, né? Então, a gente pode falar um pouco mais aí como que funciona um pré-release, né, sobre todo o clima dele e tal. Eu ia até pedir pro Matana de novo aí dar uma força aí para mim explicar mais ou menos aí como é que funciona o pré-release e sei lá, explicar um pouco da experiência dele também com esse tipo de evento. Vamos lá, o pré-release é um dos eventos assim que eu realmente tenho mais prazer em jogar. É um evento que eu me divirto pra caramba e para mim eu sempre considero o pré-release como uma celebração do Magic, né? Porque o lançamento de uma nova edição é um evento que normalmente ele tem um power level menor, então as pessoas, é um evento bem tranquilo, tem bastante iniciante, acaba sendo pré-release o primeiro torneio competitivo de muito jogador casual, então você tem essa troca de experiência com os jogadores mais iniciantes. Então acho que o evento pré-release é algo muito bacana e todo jogador de Magic deveria vivenciar. Em relação às regras, ele acaba lembrando muito o que a gente já comentou da regra do selado. Então, na sua essência, ele é um campeonato selado, né? A grande diferença do pré-release é que, dependendo da edição, ele faz algumas escolhas, né, de boosters que você pode selecionar, por exemplo, uma guilda, uma cor específica. Então, eles colocam algo assim para poder facilitar na construção do deck. Isso não vai acontecer em Guerra de Centelhas, né, em War of Sparks, importante lembrar. Mas é alguma coisa diferente que tem no pré-release, além dos brindezinhos que o pré-release sempre também dá. É muito comum no kit do pré-release o jogador receber alguns dados, receber alguma cartinha diferente, tem a carta promocional. Então o pré-release tem essa particularidade também. Acho que no geral é esse pré-release. Não sei o que o Pinato acha também, o que ele pode compartilhar com a gente em relação à experiência de pré-releases. Eu concordo com o Matana aí, ele falou realmente tudo. É um programa, assim, na verdade, um campeonato, que é muito legal tanto para o pessoal que está iniciando quanto para os veteranos, porque é um local que tem uma premiação muito bacana, e o kit também é bem vantajoso, né? Se você já compra os cards, né, boosters, você vai pagar no campeonato praticamente a mesma quantidade de 6 boosters, né? Só que com a vantagem de ter mais coisas, né, sendo ofertadas para você, e no preço também. Acho que é bem isso mesmo, né? Vocês já falaram bem aí sobre como é bacana participar de um pré-lançamento. Eu acho que tem toda essa parte do gathering, né? E eu acho legal porque a maioria da galera que joga esse tipo de evento acaba que eles também jogam algum formato construído, sabe? Então, assim, por exemplo, aqui na loja da cidade eu vejo que a galera que joga Pauper vai jogar o pré-release e acaba encontrando a galera que tá jogando Modern, encontra a galera que joga o Standard, a galera que joga o Legacy, e assim a galera vai se conhecendo melhor, e sem contar também que sempre aparece um pessoal assim que não está acostumado a frequentar a loja e aparece no dia do pré-release. Então é um evento bem bacana, assim, a gente vê que o clima assim, é bem festivo, descontraído. E acho que é isso que vocês falaram, né? O preço dele não é tão caro, assim, porque você vai ter uma premiação bacana, você vai ter as cartas que você vai tirar ali. Se você não joga o Standard, você pode revender as cartas, talvez até consiga pagar o preço da inscrição, né? Para quem joga T2 ali, vai aumentar a coleção também. Acho que são todas essas vantagens aí de você jogar o selado. Acho que é isso, né? Sim, também tem a ideia de que no pré-release é tudo mais equilibrado, né? Você não precisa ter um deck melhor de todos, né? Você vai ter aquilo que você abrir e aquilo montar, né? Na verdade, que você vai conseguir fazer sinergias ali. Então, é um formato que é bem intensivo na habilidade, assim, de todo mundo. E também da situação de jogo. Acho que você falou uma coisa aí bem importante. Eu até lembrei dos primeiros campeonatos aí com os decks que eu tentei montar no Modern, né, e sempre rolava aquela frustração, porque a gente tava sempre jogando com um deck Rogue, então quando você pegava um deck Tier ali, rolava um pouco desse sentimento, né, de você não poder fazer muito enquanto você não tivesse um deck competitivo, e realmente, né, quando você tá jogando o selado ali, vai contar um pouco com a sorte, né, mas também né, acho que o formato acaba premiando também quem joga bem e consegue fazer as melhores escolhas ali durante as partidas, né? E dando continuidade aqui aos tipos de eventos, né, a gente falou aí do pré-release, que é um evento mais casual, né, onde a galera ali tem o primeiro contato com a coleção e tal. E a gente também tem uns eventos assim que ele tem um teor mais competitivo, né? A Wizards também promove esses tipos de evento. Por exemplo, no Magic Fest agora, o Pinato acabou participando de um MCQ selado, né, Pinato? Exatamente. Eu fui lá no MCQ, que era um campeonato que te dava como premiação para o primeiro colocado a possibilidade de participar no Magic Qualifier, né? Desculpa, o Magic Championship, que é o maior evento de Magic, né? Que era o antigo Pro Tour. o evento, ele foi um evento selado, então era um evento limitado, como o pré-release, né? Com uma diferença de que o nível das regras são bem maiores do que em um campeonato, né? Então, os juízes, eles ficavam realmente em cima, né? Você tem que listar todas as cartas que você faz, você não pode mudar o seu deck entre as partidas. Então, é outro esquema, né? Esse é o lado competitivo do limitado. E eu acho que é uma parte bem bacana da gente falar, porque muitos jogadores, né, curtem mais esse lado competitivo do jogo, né? A gente sabe aí que tem bastante gente que joga mais casual, mas tem uma galera, assim, que joga o Magic por ele ser competitivo. E esses torneios, eles acontecem até com uma certa frequência, né? A gente tem vários torneios paralelos acontecendo aí no GP. E o interessante é que a galera não precisa ter deck, né, pra jogar e tal. Então, por exemplo, um jogador competitivo que não tá conseguindo jogar o Modern, ou não tá conseguindo acompanhar o T2, né, porque exige muito tempo pra você se dedicar, né? Pode jogar de vez em quando aí um selado, num nível bem alto aí de competitividade. E quem sabe ainda ir para um Mythic Championship. Ir para um Mythic Championship. É um nome difícil de falar, viu, cara? Acho que a pior coisa que a Wizard fez foi trocar esse nome aí de Pro Tour. Eu tenho uma história legal sobre isso, né? De torneio, de você não precisar levar nada, né? Eu tinha acabado de voltar no Magic, né? Eu morava em Marília, no interior do estado, e eu vi no site da Wizards, né? Fazia tempos que eu tinha parado de jogar Magic. Eu vi no site da Wizards que tinha uma loja na minha região, que era na cidade, e que tinha um pré-release de Innistad na época. E eu vi tudo por lá, eu falei assim, ah, é um campeonato que eu não preciso ter cartas, é um negócio que vai me introduzir de volta ao jogo, vamos lá, né? Pra ver como que é. Fui lá, já conheci toda a galera, né, da região, viraram grandes amigos, né? E depois é Magic, a gente já sabe, né? Uma droguinha que é forte. Oi, como? Bacana, então, olha aí que legal. Eu também acho bem interessante, né? Eu já comentei antes aí que um fato que eu admiro do selado é isso, você pode jogar um formato construído e ter o selado ali como um segundo formato e tá sempre jogando. Só que também tem aquela parte, né? A gente pode jogar ali sem ter o deck e tal, mas isso não quer dizer que a gente não precise conhecer, né? Dar uma estudada. Então, acho que agora a gente pode falar, né, sobre como evoluir aí como jogador jogando o selado. Eu acho que é bem possível a gente extrair vários conhecimentos aí desse formato, né? Como eu disse, é um formato que a gente realmente tem poucos recursos, né? A gente não é que nem um formato construído, né? Como a Tana até já comentou algumas vezes. Que você tem a melhor remoção, você tem a melhor criatura, às vezes você vai ter que tirar leite de pedra, né? Acho que é isso que é a expressão que a galera usa. Então a gente pode falar sobre isso, né? Acho que para começar, o primeiro passo, né, que a gente pode fazer para ir bem num evento selado, assim, acho que é estudar a coleção, né? Saber sobre os arquétipos daquela coleção, né? Mecânicas, sinergias, quais são as melhores criaturas, as melhores emoções. Aí eu até poderia falar com o Matana aqui, que é um grande produtor de conteúdo do Pauper, mas também eu vi que já escreveu alguns artigos aqui sobre Limitado. Eu vou deixar o link aí pra galera de 3 artigos bem bacanas que o Matano me mandou aí. E pedir pra ele falar um pouquinho, né, sobre como que rola essa parte aí de estudo da coleção, se ele acompanha algum produtor de conteúdo, vai acompanhando os spoilers. Conta aí pra gente aí, Matano, como é que você costuma fazer aí? É importante ali, realmente essa parte de você estudar a coleção, principalmente quando a gente for falar de pré-release, que é uma novidade para todo mundo, né? Então é muito importante, eu acho que primeiro, que nem você falou, estudar essa parte, quais são as novas habilidades que estão surgindo, quais são as novas mecânicas, isso é muito importante, até para você poder tirar alguma dúvida mais técnica mesmo em termos de regra relacionada a essa nova habilidade. É importante também você dar uma boa estudada, principalmente nas cartas comuns da edição. São as cartas que você vai encontrar mais facilmente, tanto do seu lado quanto na mesa do oponente. Então, muitas vezes, ah, eu tô sem tempo, não consigo ler todas as cartas da edição, porque são muitas. Foca pelo menos nas comuns, né? Porque com as comuns você vai conseguir ter uma boa ideia de como que vai desenvolver o formato, né? Como é que vai ser o metagame específico de determinada edição. Então, conhecer as cartas é fundamental, e até algo que a gente estava comentando outro dia, né, Ari, que é importante também que os jogadores leiam as cartas, né, por mais óbvio que pareça, principalmente em pré-release, as pessoas acabam ficando muito confiantes, e deixam de ler cartas que normalmente ninguém está acostumado a jogar. São cartas novas, ou até mesmo são um formato já mais conhecido, é uma edição que já é mais antiga. São cartas normalmente que você não vê no Constructed, né? Seja no Standard ou no Mod. Acaba sendo muito interessante. Uhum. E, ô Matana, falando aí de produção de conteúdo, né? E como se preparar aí estudando pro Limitado, um dos ouvintes aí do podcast acabou pedindo para que eu recomendasse nesse episódio, né? Locais, né? Onde as pessoas que estão começando a jogar ou que vão jogar um determinado pré-release possam encontrar conteúdo. Aí eu tava dando uma pesquisada aqui e eu vi que na Channel Fireball, o PV, ele sempre escreve um tipo um primer, né, de cada coleção. E assim, o nível de detalhamento desse primer, de aprofundamento do PV, é muito impressionante. Por exemplo, eu tava vendo aqui que ele escreveu agora para essa última coleção de Ravnica, né, sobre algumas guildas e tal. E uma das guildas, né, além de falar como ela funciona, como você deve se portar, qual que deve ser a sua postura jogando com aquele baralho, ele fala também, assim, se você estiver jogando com esse baralho, por exemplo, o ideal é você começar na draw, sabe? Então a gente está falando sobre evoluir no selado, eu acho isso bem bacana, porque era uma coisa que eu já joguei diversos drafts, já joguei alguns selados, e nunca passou pra minha cabeça, né? Será que esse arquétipo aqui é interessante eu começar na draw ou na play? Na verdade, assim, eu sempre penso nas cartas fortes que estão no meu deck, se eu vou ser mais agressivo, mais controlador, mas eu nunca pensei nesse tipo de coisa. Então, pra gente ter uma ideia mesmo, assim, de como que você procurando conteúdo na internet, você vai conseguir evoluir mais, né? Então, assim, pro cara que leu esse artigo e extraiu alguma coisa de bom, né? Imagina a vantagem que ele vai ter sobre o cara que não viu nada, né? Não estudou nada da coleção, só foi lá jogar porque ele gosta de jogar pré-release, ou então ele foi jogar e não teve tempo de estudar porque estava pegado no trabalho, na faculdade, mas queria se divertir no pré-release, né? Então acho que essas coisinhas fazem diferença, sim. Então eu citei aí o PV, né? Se vocês quiserem citar outros produtores de conteúdo que vocês costumam acompanhar, ter como referência, aí fique à vontade, tá? Eu acho que é bacana ali para quem quer, de repente, ter um pouquinho mais de dificuldade de ler inglês, né, e querer procurar um conteúdo nacional. Tem o Sanduíche, que tem um canal no Twitch, também no canal no YouTube. E, pelo que eu vi, ele vai participar daquele Early Access, né, em relação às cartas de War of Sparks. Então ele vai ter um acesso antecipado às cartas de War of Sparks e vai poder jogar. Então, aparentemente, ele vai jogar alguns drafts ou até mesmo selados lá no canal dele. Então é um cara bem bacana, bem didático, né? Então, para quem é novo no Magic, para quem está iniciando no cenário competitivo, ele é um ótimo produtor de conteúdo, porque ele realmente explica muito bem todas as jogadas, toda a linha de raciocínio dele por trás de cada jogada. Então ele deve ter um contato aí com a nova edição e deve jogar alguns eventos limited para quem quiser acompanhar também. Bacana, cara, bem lembrado aí, o Sanduíche é um produtor de conteúdo que realmente é diferenciado, né, ele é muito didático, infelizmente ele faz pouca gameplay aí de Pauper, né, já pedi, já enchi o saco dele lá pra ele fazer mais gameplay, ele falou, tá bom, Ari, vou fazer, mas realmente ele joga os formatos aí que são mais competitivos, né, o Standard e o Modern, que tem mais eventos aí, que ele, o negócio dele é grindar, né, como ele mesmo diz, mas realmente é ótima recomendação aí pra galera, aproveitar lá, ele faz muitas streams mesmo, e eu vou até deixar o link aí pra galera também, então se vocês não conhecem o Sanduíche, aí ele começou a produzir conteúdo faz até que relativamente pouco tempo, né, mas já tá mandando super bem aí. E dando continuidade aqui, né, essa parte de evolução, acho que uma das coisas que o pessoal bate bastante na hora de você montar um deck ali é sobre curvar o deck. Até o Pinato já comentou rapidamente sobre isso, né? Vou até pedir para você falar um pouco mais sobre isso, né, Pinato? Porque eu até já comentei com vocês que a primeira vez que eu joguei um formato limitado foi um draft, né, de um cubo. Então, eu tinha noção zero, assim, de como montar um deck. E existem, né? Depois eu fui descobrir que existem algumas recomendações, né? Por exemplo, quantidade de terrenos, quantidade de criaturas. quantas criaturas de drop 1, quantas criaturas de drop 2. Então, se você puder falar um pouquinho mais sobre isso, Pinato, sobre a importância de você curvar bem o deck, né? Beleza. Bom, a ideia de... O deck, ele é basicamente, ele é composto de lands, né? Lands, criaturas e mágicas. A sua curva é a quantidade de mana de cada... É a quantidade de cada mana que você tem. Então, normalmente, para quem joga Arena e jogou já um limitado lá, um draft ou um selado, vê que o Arena, ele dá uma sugestão, né, da quantidade, tanto dos lands que você vai usar, né, tá entre 17 e 18 lands, a quantidade de criaturas, normalmente 14, 15 também, e as demais mágicas, né. A curva do seu baralho, ela é importante porque você tem que pensar que você tem que fazer a jogada em todos os turnos, né, otimizar, assim, a sua mão. Por isso você precisa ter uma quantidade de cartas bem variada. Não adianta você ter 10 cartas só de bichão, né, grandes, e sendo que você não tem um early game legal. Você provavelmente pode perder para estratégias mais agressivas, né, com relação a isso. E foi bem engraçado, cara, dessa primeira vez aí que eu montei um deck, porque eu acho que eu montei um deck que tinha verde, preto, talvez, não me lembro. Mas assim, eu sei que tinha várias criaturas fortes, assim, sabe? Nossa, era um cubo Legacy, né, para você ter ideia. E eu falei, caraca, mano, vou detonar, né? Tipo, então eu tinha muitas cartas ali bem fortes. Aí eu começou o jogo, baixei terreno e tal, né? Eu não fiz nada, porque não tinha nada drop 1, aí não tinha nada drop 2. E o meu oponente tava jogando com Boros. Eu lembro que ele tinha turno 1, fez uma criaturinha. Eu falei, essa criaturinha aí não vai dar nada, né? Mas era uma criatura que entrava, tinha haste e dava mais 1/0 para outra criatura. Eu sei que no segundo turno ele foi fazendo outra criatura, no terceiro outra, na hora que eu baixei minha primeira criatura, aí ele, no turno dele, ele removeu e ele já tava batendo muito, entendeu? Então, acho que essa é a importância aí de você utilizar o máximo aí de cada turno, né? O pessoal sempre fala, tentar baixar uma criatura por turno, ter ali uma remoção que não seja tão pesada para você lidar com uma bomba do cara. E foi mais ou menos assim que foi a minha primeira experiência e aí, então, depois que eu dei uma olhadinha nessas... É um guia, as recomendações básicas aí, né, que a galera fala pra curvar bem o deck. E como o Pinato falou, né, no Arena, a parte visual ajuda muito nisso. Enfim, eu acho que isso acontece mesmo. A galera, ela aprende as regrinhas básicas, e depois, acho que num segundo momento, ela vai ali... curvar melhor o deck. Mas o que eu achei interessante num artigo do Matana, e eu acho interessante a gente falar aqui agora, é sobre a definição de um plano de jogo, né? Então, depois que você monta o seu deck bonitinho ali, curvadinho, com a sinergia, aí você vai jogar e aí ele fala sobre ter um plano de jogo, né, Matana? Sim, Ari, o plano de jogo, né, ele acaba sendo muito fundamental, não só no Constructed, mas também no Limited. Né, então no Constructed já acaba ficando muito claro, né, quando você tem, por exemplo, um deck agro ou um deck mais control, você sabe exatamente qual que é a sequência de cartas que você quer fazer durante seus turnos, e o Limited não acaba não sendo diferente. Né, é muito importante, principalmente no selado, um erro muito comum que eu percebo jogadores iniciantes cometendo é abrir os 6 boosters do selado, pegar todas as cartas boas que vieram no booster e querer montar um deck em cima dessas cartas. E nem sempre você vai conseguir aproveitar todas as cartas boas que você vai abrir. Muitas vezes você, de repente, abriu uma bomba na cor preta, só que você tem um deck super curvado, super sinérgico na cor verde e branco. Então vale a pena você abrir mão dessa bomba preta e jogar com algo mais realmente consolidado, né? Algo ali que vai trazer um resultado mais sólido para você. Em relação ao plano de jogo, é muito importante que você olhe as cartas, na verdade, de uma forma coletiva. Né, tentar olhar as cartas não só individualmente, mas ver como que elas combinam entre si. Se tem alguns mini combos entre cartas, se realmente há uma sinergia no sentido de são cartas da mesma tribo e elas acabam tendo benefício por serem da mesma tribo. Então, esse tipo de toque acaba sendo muito interessante. Porque não faz sentido, né, Ari Pinato, você, por exemplo, ter um deck que você abre com uma criatura, uma mana, um barra, um haste, e aí no segundo turno você faz uma criatura de 2 manas, uma barreira 0/4. Né? São cartas que elas não fazem sentido, né? Uma linha muito mais control e outra muito mais agro. Então acaba sendo muito importante você definir a sua estratégia de jogo e o seu plano para tentar alcançar as vitórias. Exatamente, acredito que o Matanda falou tá certíssimo. Se você tem que alinhar com a sua estratégia, né, o seu baralho. Se você quiser ser agressivo, tenha uma curva baixa, né, diversas criaturas pequenininhas. Se você quiser ter bichão, tenha um plano de ramp, né, para você chegar até lá. Se você quiser usar as barreiras, tenha um plano para isso. O que você quer? Você quer milar o seu oponente? Você quer bater por cima, né? Você quer ter algum tipo de evasão? Então, isso aí vai ser muito importante para você funcionar o seu deck limitado, né? Os jogos de limitado são bem mais simples do que parece, né? Você precisa de evasão, você precisa de remoção e criaturas, né, que façam a sua estratégia para frente, né? Então, nunca complique muito, né? Sempre mantenha uma cor, duas cores e uma estratégia bem o mais simples possível. Agora, você falou uma coisa bem interessante aí, né? De você manter as cores simples, né? Eu acho que essa é uma das dicas aí que você vai encontrar em qualquer tutorial aí de como começar no selado. A gente, por exemplo, agora a gente está numa coleção que é Ravnica, que tem toda aquela temática com as guildas e cartas multicoloridas, né? Então, às vezes, é até mais fácil de montar decks aí com duas cores, com splash para terceira. Mas isso não é comum, né, em todas as coleções. Acho que o mais comum é você manter ali uma cor, talvez um splashzinho para a segunda, né? Raramente você vai montar um Five Colors aí no selado, né? Não sei se vocês que jogam aí há mais tempo já teve alguma coisa assim e se o que eu tô falando aqui faz sentido para vocês aí. Não, faz sim, Ari. Essa última coleção aí, eles tiveram muitos portões, né? Então, era muito mais fácil você conseguir fazer uma estratégia que tinha várias cores, mas todas as coleções têm isso e nem todas as cartas te propiciam, né, a fazer. Então não adianta você querer splashar diversas cartas que tem o custo proibitivo de duas manas que você não está planejando usar, né? Que essa é uma estratégia que está fadada a ser ruim, né, assim, ao fracasso. Então sempre tentar uma ideia mais simples, né, um plano mais tranquilo para você e que caiba naquilo que você tem, né? De bola. E até olhei aqui agora no artigo do Matana, mais uma dica importante. Ele fala bastante aqui em dar chances para as cartas ruins. O que você quer dizer com isso, Matana? É uma brincadeira, né? Assim, que eu gosto sempre de citar quando eu jogo livre. Porque quando você olha uma edição nova, um pensamento de Constructed, né? Pensando no T2, no Modern ou até no Pauper, você acaba olhando assim, de uma maneira muito restrita as cartas das edições. Então, por exemplo, eu que sou um jogador de Pauper, normalmente aparecem duas, três, quatro cartas que são jogáveis no Pauper, que pode ou não ter ali alguma oportunidade. Lógico, quando a gente abre isso para um T2, esse leque ele aumenta, mas você vai ter ali talvez uns 15%, 20% da edição jogando assim de uma maneira forte no T2. Já no Limited, né, acaba sendo bem diferente. São poucas as cartas que são inviáveis, né, que não são jogáveis no Limited. Então você acaba aproveitando muito a edição, você aproveita muito aquelas cartas que geralmente quando a gente abre um booster, né, abre uma carta comum que a gente fala que é ruim, né, então a gente, nossa, que pena que abriu essa carta, mas de repente se você fosse olhar um booster pensando num draft, você ia comemorar por ter aberto uma carta muito boa no Limited. Então quando eu falo que o Limited é o formato das cartas ruins, é nesse sentido, que você consegue realmente ver valor em cartas que normalmente são ruins. Ah, bacana, cara. Eu acho que tem muita verdade aí no que você falou. E uma das coisas bacanas que você citou aqui no seu artigo é que as pessoas elas se apegam, né, a algumas máximas, né, que a galera utiliza aí, por exemplo, como auras são ruins porque você corre o risco de tomar 2x1, né? E acabam não utilizando, mas auras ali naquele selado, ele pode ser bem importante e pode te ganhar um jogo até, né? Porque você não corre tanto risco assim, porque, como a gente falou anteriormente, não é um formato que você tem as melhores emoções do jogo, né? Bom, eu queria comentar um negócio que o Matana falou aí. A ideia de que as cartas ruins são boas, né? É muito verdade e até algumas surpresas são boas, né? Como nessa última, na primeira expansão dessa Ravnica aí nova, ela tinha uma carta que chamava Campanha da Desinformação. Ela era uma carta, um encantamento, né? Quando ele entra em jogo, você compra uma carta e o oponente descarta uma, né? E se você fizer a habilidade lá do Surveio, ele volta para sua mão, né? Então, se você tem uma carta dessa num draft, um selado, e consegue abusar da mecânica, ela fica insana, é muito forte. Então, era uma carta que ninguém dava muita atenção no spoiler. Depois de começou a jogar, a galera começou a olhar, ter um olho diferente, e surgiram decks até no T2 com ela. Então, é uma carta que se mostrou muito, muito boa, pelo limitado, acredito eu. Legal, cara. Acho que isso é bacana também. E você que joga bastante draft, né, das coleções, aí, eu acho que você consegue ver esse fato acontecendo, né? Uma carta que não joga no começo, né, no pré-release, você não vê ninguém jogando com ela, e mais pro final da coleção tá todo mundo utilizando, né? Porque daí o metagame já tá mais conhecido também, e o pessoal já começa a pegar aquela carta para lidar com determinada situação. Acho que isso deve ser bem comum, né? Sim, com certeza. E é aí que a gente vê, né? Porque você usa realmente essas cartas que ninguém usaria antes, como o Matan já tinha falado, né? Então é... Essa é mais uma parte muito legal do formato do limitado, né? Tanto do draft, né? Quanto do selado também, que tem as mesmas situações. E até agora que a gente tá falando dessas dicas para quem vai jogar um pré-release, né? Que é um evento... que vai na loja e tal, quem joga Arena ou joga Mall, né, não deve estar se identificando, porque realmente essas plataformas, ela gera um tipo de facilidade, né? Eu acho que o Pinato já comentou ali sobre a organização, né, que no Arena você consegue ir vendo a quantidade de terrenos, consegue ir vendo ali a curva do seu deck, então fica muito mais fácil. No Arena também não tem essa questão de tempo. Então, acho que são várias facilidades que tem aí que a gente poderia comentar, né? Principalmente aí com o Pinato, que joga bastante Mall, jogou Arena, ele já comentou, né? Sim, quais as principais diferenças assim, que você vê, o Pinato? Talvez, assim, em nível, né, competitivo desses eventos e talvez nessa parte de facilidade e também nessa parte de estar jogando contra bot. Você teve experiência, né, com todas essas situações aí? Como é que foi? Sim, eu já joguei nas três plataformas, né, tanto pessoalmente, né, nos pré-releases, campeonatos pequenos, grandes, e também no Arena e no Mall, né? É muito mais complicado para você fazer na vida real, né? No Arena, ele é muito fácil, né? Você tem o tempo que você achar necessário para você escolher as suas cartas do draft, né? Se é cair a sua conexão, você volta a hora que você quiser também e para onde você tinha parado anteriormente também, né? Então você tem todo o tempo do mundo para tomar todas as suas decisões, para você fazer o deck, né? E jogar depois das suas partidas, né? No seu tempo. Tudo bem que tem o tempo do turno, né? Mas isso é normal para todos os jogos. No Magic Online, ele se assemelha muito mais à vida real. Porque lá você tem diversos tipos de campeonato, né? Mas e lá você vai jogar com outros jogadores de outros lugares do mundo, né? Às vezes você até pode trombar em um pro player, né? Como também no caso do Arena. E no Magic Online você pode tanto jogar um torneio pequeno, né? Que é um torneio de 8 main lá, ou uma liga, né? Selado, draft. Quanto você pode jogar também o Mythic Qualifier, como os torneios do GP que tiveram agora nesse último evento aqui do Brasil. No Magic Online, né, a gente aumenta muito o nosso nível, né, e do selado não é diferente. Né? Acredito que todo mundo que já passou, teve experiência de jogar online, virou uma outra pessoa, porque as fases são muito bem marcadas, né, todo o seu nível de jogo, não só pelo limitado, como do construído, aumenta muito mais, né? Eu acho que tem algumas vantagens, né, de você jogar online, e como assim também tem algumas vantagens de você jogar IRL, e eu acho que uma das vantagens aí que você comentou é isso, você vai estar conhecendo melhor a coleção, você vai estar se familiarizando mais aí com o formato, talvez o ambiente, né, que você esteja jogando online, você vai estar num ambiente mais calmo, na loja, por exemplo, no pré-release, é uma bagunça, né? Todo mundo fazendo festa, gritando e tal, e pedindo lanche, jogando e comendo, pode acontecer, né? Então, realmente tem essas particularidades aí de cada plataforma, mas todos são selados e no final das contas você vai estar jogando a mesma coisa ali, então acho que vai mais aí de cada um, o que mais gosta e pode jogar aí o que Preferi. Bom, galera, eu acho que agora a gente vai indo para a parte final do podcast. Acho que hoje a gente conseguiu resumir bem aí o que, que é o formato selado. A gente não entrou em tantos detalhes, né? A gente não falou de nenhuma coleção específica. Mas eu acho que o objetivo era esse mesmo, né? É a gente dar uma introdução aí ao formato, falar um pouquinho da experiência de vocês. E a gente falou de diversos benefícios aí que o jogar o selado pode trazer. Então, acho que nosso ouvinte já tem aí mais alguns pontos, né, de vista aí para levar em consideração caso ele queira jogar. E se o nosso ouvinte ainda não tiver convencido, né, que jogar o selado é uma coisa bem interessante, bem legal, eu gostaria de finalizar, né, com a última pergunta aqui para os dois, né, para vocês aí tentarem convencer nosso ouvinte aí, falar para ele aí por que que nosso ouvinte deveria jogar o formato selado aí depois de tudo que a gente falou. Se ele não tiver convencido, o que vocês falariam para ele? Agora para a pergunta de R$1 milhão. Bom, o principal motivo para mim, né, de jogar o selado é porque é divertido. Então, eu gosto dessa ideia de que é um formato justo, né, que você consegue jogar muito em cima da habilidade. Você realmente não precisa estar com o deck preparado, né, porque os decks de hoje em dia você vai gastar R$3 mil, sei lá, um deck modern. Então, no selado não, ele tem uma taxa fixa e você ainda vai poder ficar com os cards, né? Tem gente que gosta de jogar ao seu lado para fazer rally draft. Então, essa pessoa não vai, talvez, nem vá muito longe no draft, mas ele vai conseguir aumentar a coleção dele nas raras e em comuns valiosas. Então, tem diversas vantagens para isso, né? Além de, claro, melhorar o seu nível como jogador, né? Porque você está explorando formatos novos, né? Conhecendo mais cartas, conhecendo mais interações e etc. Respondendo a sua pergunta ali, também a pergunta aí de R$1 milhão. A pergunta mais difícil do podcast, vai lá. Complicada, mas acho que eu vou muito na linha do Pinato. Acho que o principal motivo está relacionado sim à diversão. É um formato muito, muito bacana. Acho que principalmente porque quando você joga o formato construído, você está ali sempre jogando com o mesmo deck, enfrentando os mesmos tipos de deck, né? Então há uma repetição muito grande. Já no selado, não. Você está sempre abrindo 6 boosters novos, né? 6 boosters diferentes. Então, você está sempre buscando estratégias novas. Um deck que você abriu ontem, com certeza, vai ser totalmente diferente do deck que você abrir amanhã. Então, acho que isso é um fator bem interessante quando a gente fala de selado. E outro ponto importante também é o fato do selado ele despertar um pouco o lado deck builder do jogador. Né? Porque também, quando a gente fala de constructed, acaba sendo muito comum a maioria dos jogadores ir lá, acessar a internet, buscar o deck que foi bem no Pro Tour, no GP, né, nesses principais campeonatos competitivos e simplesmente copiar as listas. Agora, no selado, não. Você não tem essa possibilidade. Então, no selado, você tem que quebrar a caixola ali, precisa realmente forçar esse teu lado deck builder e te ajudar a montar realmente um deck que, de fato, seja competitivo. Então, acho que essas são as principais vantagens, isso que motiva eu, né, talvez o Pinato também, e aí o nosso ouvinte a começar no formato selado. De bola, concordo aí com tudo que vocês falaram, e para não falar que eu deixei vocês aí na fogueira, eu também vou responder essa pergunta aí. Uma das coisas que eu acho interessante é realmente essa parte de você ter o primeiro contato com as cartas, né, então você está experimentando uma coisa que acabou de sair do forno, né, que aí toda aquela equipe de desenvolvimento da Wizards fez, e você vê funcionando do jeito ali que eles planejaram, né? Então, talvez assim, para quem está acostumado a jogar formato construído, né, às vezes passa tudo batido, né, esses detalhes assim, que são tão importantes do jogo. Então, assim, para quem gosta do casual, acho que vale a pena demais. Para quem gosta do competitivo também, talvez seja uma forma, que nem o Matana falou, de você esfriar um pouco a cabeça, né? Sair daquele metagame que tá ali pesado, você às vezes tá pensando como é que eu vou fazer para ganhar de tal deck, como é que eu vou fazer, qual tecnologia que eu vou utilizar aqui para ganhar aquele campeonato grande que tá vindo. Então você acaba dando uma respirada, se divertindo ali. Eu acho que o selado é tudo isso que a gente falou mesmo aí nesse podcast. E espero que quem tenha ouvido tenha gostado do podcast, mesmo que não jogue aí o selado, mas a gente fez a nossa parte aí de explicar, né, e espero que tenha gostado do nosso papo, foi bem bacana. Eu realmente agradeço vocês dois aí por terem aceitado o convite. Eu vou contar pra galera aqui que a gente teve que regravar esse podcast por minha culpa aí. Deu problemas técnicos. Então eu agradeço em dobro mesmo aí por vocês terem disponibilizado, né, o tempo de vocês aí pra gente conversar sobre Magic. Eu vou deixar agora a palavra com vocês aí para divulgarem o trabalho de vocês, né? Principalmente o Matano, que é produtor de conteúdo, mas eu sei que o Pinato também tem o Twitter dele lá, onde ele é bem ativo e sempre está falando sobre o formato limitado, né, o Pinato? Fica à vontade aí, então, para vocês falarem o que quiserem. Valeu, galera. Beleza, Ari. Obrigadão aí pela oportunidade. Eu ainda não sou um produtor de conteúdo, mas eu sempre posto meus resultados lá no Twitter, né? Quem quiser discutir alguma coisa sobre limitado, mais específico no draft, né? Eu sempre tento jogar no Magic Online e coloco lá todos os decks que eu consigo fazer um troféu, o famoso 3-0, né? E quem quiser lá discutir alguma coisa, puxar minha orelha porque eu fiz alguma coisa errada também, é @jrpinato. Então é só me acessar lá no Twitter e mandar um oi, beleza? Obrigadão aí, falou. Valeu, Ari, novamente pela oportunidade aqui de poder participar de um podcast com você. É sempre um prazer. É uma mídia que eu gosto bastante de participar. Realmente, acho que hoje a gente conseguiu bater um papo bem bacana. E para quem ainda não me conhece, eu tenho um canal que é o Stomp. É um canal do YouTube que eu tenho vídeo praticamente apenas sobre Pauper. Então, lá tem gameplays, deck techs. Eu estou sempre fazendo vídeos aí sobre o Pauper competitivo. Tenho também a minha fanpage no Facebook, também do Stomp. Quem quiser pode acessar, acho que o Ari vai deixar também depois o link, né, da página. E eu também estou sempre ativo aí nas demais redes sociais, nos grupos de WhatsApp. Quem quiser bater um papo aí sobre Pauper, sobre Limited, sobre Magic no geral, fique à vontade aí. E brigadão, Ari, novamente pela oportunidade. Valeu! Eu, galera, vou deixar todos os links aí na descrição. Brigadão mesmo e até a próxima!